É importante a gente conhecer a história para a gente saber o que está realmente acontecendo, né? Flores da Cunha se destaca na data de Corpus Christi, claro que pelos tapetes que são enfeitados pelas ruas. A gente recebe várias pessoas que vêm até aqui para conhecer, ver como é que é feito, para ver a beleza. E a gente, como morador, a gente às vezes não sabe o significado dessa festa. Então, como o Beto colocou, a questão histórica, de onde surgiu, como foi implementado a data de Corpus Christi, o que ela tem por objetivo. Então, eu digo, é importante a gente saber para poder nos dar uma base, nos dar um alicerce de conhecimento sobre alguma coisa que muitas vezes nós participamos. E como ele disse, nossos pais, nossos avós, muitas vezes fizeram alguma coisa nesse sentido também. Nessa data do Corpus Christi, que ela representa então essa comunhão com Jesus, do corpo dele, a ideia dessa comunhão é novamente trazer a nós o sentido dessa união que deve permanecer constantemente. Naquele momento lá no século XII, XIII, a igreja percebeu, além da visão, que era necessário novamente fazer alguma coisa para nos unir, para nos trazer próximos da religião. Então instituiu o Corpus Christi. Mas a ideia principal disso, realmente, é que a gente traga a ideia, a vivência de Jesus para dentro da nossa casa, e principalmente para a nossa casa corporal. Que a gente consiga trazer aquela ideia, aquele ensinamento que ele teve para próximo de nós. Que a gente consiga, através dessa prática mais sistemática, a gente consiga, na compreensão, passar a vivenciar o ensinamento dele. Através dos evangelhos, tem tudo escrito ali. Através de 4 evangelistas, alguns com visões um pouquinho diferentes, mas o escrito é o mesmo. A ideia é a mesma. Então a gente deve buscar, através, como eu disse, dessa sistematização, trazer para dentro de nós, novamente a cada dia, a ideia da vida dele e do que quis significar para a gente isso. Mais do que uma festa religiosa, um feriado, como a gente instituiu, pela importância que ele tinha, mais do que isso, é a reflexão que a gente deve buscar. É trazer de novo a memória de Jesus para dentro da gente e buscar refletir. O que que isso, hoje, no ano de 2015, pode ser aplicado na minha vida? O que que eu posso tirar dessa visão que, mesmo sendo uma festa católica, eu posso buscar para mim no sentido de um aprendizado, de uma melhora? Aqueles que participam naquela confecção do tapete e que fazem com uma boa intenção, com certeza também estão bem amparados espiritualmente, porque estão fazendo alguma coisa para oferecer. Numa ideia primeira, oferecer aqueles que aqui vêm para poder ver e, de repente, naquela observação, despertar na consciência esse sentido que a gente costumeiramente vem falando, vem repetindo. Através de uma simbologia, através de uma vivência, que a gente possa, de repente, cada um de nós ter uma mudança de atitude, uma aproximação com aquilo que foi dito. Nessa tentativa de reflexão, eu separei um texto da revista Consolador, um texto que foi psicografado pelo Divaldo Franco, da mentora dele, a Joana de Ângeles, e que nos traz algumas ideias nesse sentido. Vigem, lamentavelmente, em alguns círculos da fé cristã, a indevida informação de que Jesus veio à Terra com especial compromisso para o sacrifício da cruz. Então ela nos diz que alguns entendem de forma errada que Jesus veio simplesmente para ser sacrificado. Noutras comunidades, de igual maneira, desnorteadas, busca-se acomodação injustificável ao afirmar-se que a regra de ouro apresentada na montanha é para ser decodificada e adaptada às circunstâncias modernas, em conclusão aberrante, por eliminar os profundos conceitos morais nela estabelecidos. Outros grupamentos também equivocados acham que Jesus suavizou a severidade da lei antiga mediante a proposta edificante do amor. Em verdade, a cruz na qual se despediu da jornada humana não foi uma fatalidade imposta, mas uma escolha por ele, que poderia ter modificado. Toda a sua vida foi um hino vivo de lições inesquecíveis que permanecem aguardando a coletiva aceitação da sociedade para a conquista inevitável da plenitude. Então é aquilo que foi dito antes. Toda a sua vida foi um hino vivo de ações inesquecíveis que permanece aguardando a coletiva aceitação da sociedade para a conquista inevitável da plenitude. Os evangelhos se passam há 2000 anos e nós ainda estamos buscando compreendê-lo e trazê-lo para dentro de nós. E como ele diz, é uma conquista inevitável. Pode levar o tempo que levar, mas vai se estabelecer na nossa marcha evolutiva. Ninguém antes conseguiria sintetizar as lições libertadoras em período tão breve de existência. Nos memoráveis diálogos, ele sempre exaltou os valores que não eram considerados numa cultura preconceituosa e prepotente, com sede de poder e de tormentosas vinditas. Isso aqui se aplicaria ainda hoje para nós. Quando ele diz que ninguém conseguiu em tão pouco tempo trazer uma mensagem tão profunda e tão forte. E que numa sociedade de cultura ainda tão preconceituosa, prepotente e com sede de poder, era necessário, naquele momento, que a palavra dele fosse ali instituída. E por isso que eu disse, ainda hoje, nós padecemos os mesmos problemas. Precisamos ainda conhecer isso. Opôs-se com segurança às ilusões do mundo temporal, do mundo material e que passa. Desde o momento em que optou por um berço de palha, quase em direto contato com a natureza, que muito amou e viveu de maneira compatível com cada palavra e conceito que emitiu. Apesar dele ter sido esperado, cantado aos quatro ventos, a sua vinda, ele veio de forma humilde, né? Para mostrar que mesmo sendo considerado como um rei, ele tinha a simplicidade, que ele não precisava da aparência material para mostrar a sua obra. Não temeu a soberba farisaica, nem as injunções adversas que lhe preparavam, mantendo-se acima das misérias humanas. Cultivou a simplicidade e a pureza, embora a condição de Messias, que preferiu servir a ser favorecido em qualquer circunstância. Então, como eu disse, né, na situação de Messias que ele era, o enviado, aquele que tinha a palavra libertadora, ainda assim cultivou a simplicidade. Quando a gente lê no próprio Evangelho ou em outros livros a vida de Jesus, a gente percebe que em nenhum momento ele se coloca acima dos demais. A sua colocação, ela se deu realmente pela evolução que ele estava, pelo porte que ele tinha, sobre todos nós como um irmão mais velho, que sabia do que cada um precisava. E quando ele disse para nós que ninguém chegaria até o Pai se não fosse por ele, ele quis dizer que a vida dele serviria como exemplo. Aquilo que ele estava nos colocando, nos mostrando, era sem dúvida a maneira mais fácil, mais correta de se alcançar o reino dos céus. Através da simplicidade, do esquecimento material, que realmente não se fazia necessário. Todos os seus passos foram firmes na direção do porto da paz, o que culminou pela crucificação, consequência natural da opção pelo amor aos infelizes e excluídos. Então ele foi morto simplesmente porque ele tinha uma opinião diferente da época. Em nenhum momento ele agrediu alguém, em nenhum momento ele fez alguma coisa contrária, mas simplesmente pelas ideias dele libertadoras, ele pagou com a vida. Não há como servir a Deus desrespeitando os códigos da humana legislação. Ele dignificou a mulher e abençoou a infância, que não eram tidos em alta consideração. Não condenou a adúltera, embora não aprovasse o seu comportamento irregular. Um jovem rico, desejoso de alcançar o reino de Deus, a um jovem rico estabeleceu como condição essencial a renúncia a todos os bens terrestres e a adoção de um novo comportamento a partir daquele instante. Jamais se permitiu qualquer desobediência e se trabalhou no sábado violando o estabelecido código de repouso nesse dia, porque o sábado foi feito para o homem servir e não para não fazer nada. Nunca houve alguém mais submisso aos códigos, alguns injustos, de Israel, que se lhe assemelhasse. A incomparável mensagem das bem-aventuranças não tem nenhum caráter simbólico. Toda ela é vivida, página de ação eloquente em relação aos deveres. O texto é maior, ele continua, mas o que ele tem para nós e o título, Lições Libertadoras, é que é para a gente possa realmente e necessariamente é refletir a todo momento o que nós realmente queremos para nós, por que nós estamos nessa encarnação, quais são os verdadeiros mistérios, o mistério da vida, que para alguns às vezes não tem um sentido, mas se a gente buscar compreender a maravilhosidade que é a natureza como um todo, a natureza humana, e conseguir ver nessa maravilha a presença de Deus em tudo isso, conseguir perceber a nossa ligação com Ele, a nossa necessidade de nos aproximarmos dEle através de, como diz aqui, de mudança, de libertação, de deixar para trás algumas coisas que realmente não têm importância. Deixar para trás ilusões que muitas vezes a gente passa muito tempo da nossa vida alimentando e que vai nos consumindo. Então, buscar o que é real. E o que é real é o que a gente percebe através das nossas atitudes, o que a gente faz. A gente percebe sempre o reflexo. Então cabe a nós as escolhas. Cabe a nós a mudança.